vai ser bom pra mim e melhor pra você. A gente não se parece nada, duas metades trocadas, história que ninguém contou. Somos a flor e o espinho, ficamos no sonho sozinhos, no sono que não despertou. Ninguém perde o que não tem, um amor vai e o outro vem. Você teve o meu corpo e não tocou meu coração. Insistir no mesmo erro é viver em desespero, não tem solução. Avisei diversas vezes, nosso amor corre perigo, mas me ver jogada ao chão era o seu objetivo. Não adianta fazer cena, por você sentir amor, hoje sinto pena. Vai ser bom pra mim e melhor pra você. A gente não se parece em nada, duas metades trocadas, história que ninguém contou. Somos a flor e o espinho, ficamos no sonho sozinhos, num sono que não despertou. Ninguém perde o que não tem, um amor vai e o outro vem. Você teve o meu corpo e não tocou meu coração. Insistir no mesmo erro é viver em desespero, não tem solução. Avisei diversas vezes, nosso amor corre perigo, mas me ver jogada ao chão era o seu objetivo. Não adianta fazer cena, por você senti amor, hoje sinto pena.